Ficheiro 121, página 969, capítulo 48. Caça às bruxas. A velha campainha soou em algum lugar nas profundezas do apartamento. Não era a melhor parte da cidade, mas também não era a pior. Na sua maioria eram casas de classe operária, algumas como esta, divididas em dois ou três apartamentos. Uma nota escrita à mão sob a campainha dizia: McHenry, toque duas vezes. Roger cuidadosamente tocou a campainha de novo, depois limpou as mãos às calças. As suas palmas estavam suadas, o que o aborrecia consideravelmente. Havia um vaso comprido de narcisos amarelos junto ao degrau da porta, quase mortos por falta de água. As pontas das folhas em forma de lâminas estavam ressequidas e crispadas, e os brotos amarelos e enrolados inclinavam-se desoladamente junto aos seus sapatos. Claire viu-os também. Talvez não haja ninguém em casa, disse ela, parando para tocar na terra seca do vaso. Esta planta não é regada há mais de uma semana. Roger sentiu uma leve onda de alívio com o pensamento. Quer ele acreditasse que Gales Duncan era Gillian Edgars ou não, não estava ansioso por essa visita. Já se virava para ir embora quando a porta se abriu repentinamente atrás de si com um rangido de madeira empenada que fez o coração subir-lhe à boca. Sim? O homem que atendeu estreitou os olhos para eles, olhos inchados num rosto vermelho e congestionado, escurecido pela barba por fazer. Desculpe incomodá-lo, senhor, disse Roger, esforçando-se por se acalmar. Sentia um vazio na boca do estômago. Procuramos a menina Gillian Edgars. Esta é a residência dela? O homem esfregou a mão curta e rude, recoberta de pelos pretos pela cabeça, fazendo os cabelos eriçarem-se como espinhos beligerantes. É a senhora Edgars, meu rapaz. E o que quer você com a minha mulher? Os vapores etílicos do hálito do sujeito fizeram Roger desejar dar um passo atrás, mas permaneceu onde estava. Só queremos falar com ela, disse da maneira mais conciliadora possível. Ela está em casa, por favor? Ela está em casa, por favor? Repetiu o homem, que devia ser o Sr. Edgars, contraindo a boca numa imitação estridente e grosseira do sotaque de Oxford, de Roger. Não, ela não está em casa. Vá-se embora, avisou, batendo a porta com tal violência que deixou a cortina de renda a tremer com a vibração. Entendo porque ela não está em casa, observou Claire, erguendo-se na ponta dos pés para espreitar pela janela. Eu também não estaria, se fosse isso que me esperava. Sem dúvida, disse Roger sucintamente. Tem outras sugestões para encontrar esta mulher? Claire afastou-se do peitoril da janela. Ele está instalado em frente à televisão, relatou ela. Vamos deixá-lo, pelo menos até o bar abrir. Enquanto isso, podemos ir ao tal instituto. Fiona disse que Gillian Edgars fazia cursos lá. O Instituto de Estudos do Folclore e de Antiguidades das Terras Altas ficava no andar superior de uma casa estreita, logo depois da zona comercial. A recepcionista, uma mulher baixa e gorda, com um casaquinho castanho e um vestido estampado, pareceu encantada em conhecê-los. Não devia receber muita gente ali em cima, refletiu Roger. Ah, a senhora Edgars, disse ela depois de os ouvir. Roger achou que um repentino tom de dúvida se havia instalado na voz da senhora Andrews, mas ela continuou alegre e comunicativa. Sim, disse. Ela é frequentadora assídua do instituto. Está tudo pago pelas suas aulas. Ela vem aqui frequentemente, a senhora Edgars, muito mais do que a senhora Andrews realmente desejaria, pelo tom da sua voz. Ela não está aqui agora, por acaso? A senhora Andrews abanou a cabeça, fazendo as dezenas de caracóis dançar na sua cabeça. Não, respondeu. Hoje é segunda-feira. Só eu e o Dr. McEwen estamos aqui às segundas-feiras. Ele é o diretor, sabe? Olhou para Roger com ar de reprovação, como se ele, na verdade, devesse saber disso. Em seguida, aparentemente tranquilizada pela evidente respeitabilidade dos dois visitantes, relaxou um pouco. Se querem perguntar pela Sra. Edgars, deveriam falar com o Dr. McEwen. Vou dizer-lhe que estão aqui, está bem? Quando começou a tentar sair de trás da mesa, Claire interrompeu-a, inclinando-se para diante. Por acaso não tem uma fotografia da Sra. Edgars? Perguntou diretamente. Face ao olhar de surpresa da Sra. Andrews, Claire sorriu, de modo sedutor, explicando: Não vamos querer desperdiçar o tempo do diretor se não for a pessoa que procuramos, não lhe parece? A boca da Sra. Andrews abriu-se ligeiramente e pestanejou, confusa, mas abanou a cabeça após um instante e começou a remexer pela secretária, abrindo gavetas e falando consigo mesma. Sei que estão aqui, em algum lugar. Eu vi-as ontem mesmo. Portanto, não podem ter desaparecido. Ah, pronto. Sacudindo os caracóis, brandiu uma pasta retangular de fotografias a preto e branco, selecionando-as rapidamente. Aqui está, disse. Esta é ela, numa das expedições de escavação, fora da cidade. Mas não dá para ver o rosto, não é? Deixe-me ver se há alguma outra. Retomou a sua busca, murmurando consigo mesma, enquanto Roger espreitava com curiosidade por cima do ombro de Claire para a fotografia que a senhora Andrews colocara sobre a secretária. Mostrava um pequeno grupo de pessoas, de pé, junto a um Land Rover, com um monte de sacos de juta e pequenas ferramentas no chão ao lado. Era uma foto instantânea. E várias das pessoas do grupo não estavam de frente para a câmara. Claire estendeu o dedo sem hesitação, tocando na imagem de uma jovem alta, cabelos louros, lisos e longos, até ao meio das costas. Bateu ao de leve na fotografia e balançou a cabeça silenciosamente para Roger. Você não pode ter a certeza, murmurou para ela, quase de forma inaudível. Disse alguma coisa? Perguntou a senhora Andrews, olhando distraidamente por cima dos óculos. Ah, não estavam a falar comigo. Tudo bem, pronto, achei outra um pouco melhor. Ainda não mostra o rosto todo. Parece que ela se virou de lado, mas é melhor do que a anterior. Ela deixou a nova fotografia cair abruptamente sobre a outra, com um estalido triunfante. Esta mostrava um homem mais velho, com óculos de leitura, e a mesma jovem de cabelos louros, inclinada sobre uma mesa, segurando o que para Roger parecia ser uma coleção de partes enferrujadas de um motor, mas que sem dúvida eram artefactos valiosos. Os cabelos da jovem caíam ao lado do seu rosto, que estava virado para o homem mais velho, mas a linha de um nariz reto e curto, um queixo adoravelmente redondo e a curva de uma bela boca apareciam com clareza. O olho, visível na foto, estava voltado para baixo, escondido sob pestanas longas e espessas. Roger reprimiu o assobio de admiração que se ergueu de modo espontâneo dos seus lábios. Ancestral ou não, ela era uma verdadeira beldade, pensou irreverentemente. Olhou para Claire. Ela balançou a cabeça sem falar. Estava ainda mais pálida do que o habitual e ele podia ver a sua pulsação rápida na garganta. Mas agradeceu à senhora Andrews com a sua costumeira serenidade. Sim, é ela. Creio que nesse caso gostaríamos realmente de conversar com o diretor, se ele estiver disponível. A senhora Andrews lançou um olhar rápido para a porta de painéis brancos atrás da secretária. Bom, vou perguntar-lhe, minha querida. Mas pode dizer-me do que se trata? Roger já começara a abrir a boca em busca de uma desculpa, quando Claire se introduziu habilmente na brecha. Na verdade, somos de Oxford, disse. A senhora Edgars fez um pedido de bolsa de estudos ao Departamento de Antiguidades e deu o Instituto como referência, juntamente com o resto das suas credenciais. Portanto, Se não se importar. Ah, compreendo, disse a senhora Andrews, impressionada. Oxford, imagine. Vou pedir ao Dr. McEwan para atendê-los agora mesmo. Quando desapareceu atrás da porta de painéis brancos, parando apenas para uma leve batida antes de entrar, Roger inclinou-se para sussurrar no ouvido de Claire. Não existe nenhum departamento de antiguidades em Oxford, sibilou. E você sabe disso. Você sabe disso, retorquiu ela com ar sério. E eu também, como tão sabiamente sublinhou. Mas há muita gente no mundo que não sabe. E nós acabamos de encontrar uma delas. A porta de painéis brancos começou a abrir-se. Esperemos que eles não conheçam nada fora daqui, disse Roger, enxugando a testa. Ou que você saiba mentir rápido. Claire levantou-se sorrindo para a figura da senhora Andrews, que o chamava enquanto falava pelo canto da boca. Eu? Eu que li almas para o rei de França? Alisou a saia e fê-la rodopiar. Vai ser canja. Roger inclinou-se, ironicamente, gesticulando em direção à porta. Après vous, madame. Quando ela deu um passo à sua frente, ele acrescentou num sussurro. Après vous, le déluge. Os ombros de Claire empertigaram-se, mas ela seguiu em frente, sem se voltar para trás. Para uma certa surpresa de Roger, foi realmente fácil. Não sabia ao certo se fora a habilidade de Claire em representar ou a preocupação do próprio Dr. McEwan, mas a boa fé de ambos não foi questionada. Não pareceu ocorrer ao diretor que fosse altamente improvável que grupos de inspectores de Oxford se aventurassem pelas áreas incultas de Inverness para fazer indagações sobre a formação de uma possível estudante de pós-graduação. Entretanto, por outro lado, pensou Roger, o Dr. McEwan parecia ter algo em mente. Talvez ele não estivesse a pensar com tanta clareza como de costume. Bem, sim, a senhora Edgar, sem dúvida, é muito inteligente, disse o diretor, como se procurasse convencer-se. Era um homem alto, magro, com um lábio superior longo, como o de um camelo, que se balançava à medida que procurava hesitantemente a palavra seguinte. Os senhores, ela quer dizer, a sua voz definhou, o lábio superior contorcendo-se. Depois perguntou finalmente: Já se encontraram com a senhora Edgars? Não, disse Roger, examinando o Dr. McEwan com uma certa austeridade. É por isso que lhe estamos a colocar questões sobre ela. Há alguma coisa? Claire parou delicadamente, instando o diretor a falar. Que considere que o comitê devesse saber, Dr. McEwan? Ela inclinou-se para diante, arregalando os olhos. O senhor sabe, investigações como esta são absolutamente confidenciais. Mas é muito importante que sejamos completamente informados. Há uma posição de confiança envolvida. Baixou a voz, sugestivamente. O Ministério, sabe? Roger teria adorado estrangulá-la. Mas o Dr. McEwan balançava a cabeça, sabiamente, o lábio oscilando sem parar. Sem dúvida, minha cara senhora, sim, é claro, o Ministério. Compreendo perfeitamente. Sim, bem, eu. Talvez, não quero de forma alguma dar-lhe uma impressão errada. E é uma oportunidade maravilhosa, sem dúvida. Agora, Roger queria estrangular os dois. Claire devia ter notado as suas mãos a contorcer-se no colo com um desejo irresistível, porque pôs fim com firmeza aos resmoneios do diretor. Estamos basicamente interessados em duas coisas, disse ela rapidamente, abrindo o caderno de notas que carregava e posicionando-o sobre o joelho, como se fosse usá-lo para referência. Comprar garrafa de xerez para a senhora T. Roger, leu pelo canto do olho. Presunto fatiado para o piquenique. Queremos saber, primeiro, a sua opinião sobre o nível de conhecimentos da senhora Edgars. E segundo, a sua opinião sobre a sua personalidade, de um modo geral. O primeiro, é claro, nós mesmos avaliamos. Ela fez uma pequena marca em V no caderno de notas, ao lado de uma anotação que dizia: trocar cheques de viagem. Mas o senhor possui uma noção muito melhor e mais detalhada, sem dúvida. Por essa altura, o doutor McEwan balançava a cabeça sem parar, hipnotizado. Sim, bem, ele arfou um pouco. Então, com um rápido olhar em direção à porta, para se certificar de que estava fechada, inclinou-se confidencialmente por cima da mesa. A qualidade do seu trabalho? Bom, sobre isso acho que posso satisfazê-los completamente. Vou mostrar-lhes algumas coisas nas quais ela tem vindo a trabalhar. A outra. Roger achou estar prestes a ter de suportar uma outra rodada de tremores labiais e inclinou-se para a frente com ar ameaçador. O doutor McEwan reclinou-se para trás, bruscamente, parecendo surpreendido. Não é nada demais, na verdade, disse. É apenas que. Bem, ela é uma jovem muito emotiva. Talvez o seu interesse pareça por vezes um pouco obsessivo. A sua voz ergueu-se num tom de pergunta. Os seus olhos lançaram-se de Roger a Claire, como um rato preso numa armadilha. A direção desse intenso interesse estaria, por acaso, focalizada em monumentos monolíticos? Círculos de pedra? Sugeriu Claire, educadamente. Ah, então isso ficou claro no pedido de bolsa? O diretor puxou de um grande e encardido lenço do bolso e enxugou o rosto com ele. Sim, isso mesmo. Claro, muita gente se deixa impressionar por eles, observou. As histórias, o mistério. Vejam, essas almas ignorantes em Stonehenge, no solstício de verão, envoltas em mantos e capuzes, entoando cânticos, todo esse disparate. Não que eu fosse comparar Gillian Edgars a. Ele ainda continuou a falar por um longo tempo, mas Roger deixou de ouvir. Parecia abafado no escritório acanhado e o seu colarinho estava demasiado apertado. Podia ouvir o seu coração bater, pulsando incessantemente aos dois ouvidos. De forma irritante. Simplesmente não era possível, pensou. Decididamente impossível. É verdade, a história de Claire Randall era convincente. Terrivelmente convincente. Mas, por outro lado, veja-se o efeito que causava naquele pobre velho que não saberia o que era erudição académica, ainda que lhe fosse servida numa bandeja com pepinos em conserva. Ela, sem dúvida, era capaz de convencer o mais cético dos mortais. Não que ele, Roger, fosse tão suscetível quanto o Dr. McEwan, é claro, mas. Transtornado pela dúvida e pingando de suor, Roger prestou pouca atenção quando o Dr. McEwan pegou no molho de chaves da sua gaveta e levantou-se para os conduzir por uma segunda porta até um longo corredor pontilhado de portas. Salinhas de estudo, esclareceu o diretor. Abriu uma das portas, revelando um cubículo de aproximadamente 1,20 m de lado, mal comportando uma mesa estreita, uma cadeira e uma pequena estante. Sobre a mesa, perfeitamente empilhadas, via-se uma série de pastas de arquivo de cores diferentes. Ao lado, Roger viu um grande caderno de notas com capa cinzenta e uma etiqueta cuidadosamente escrita à mão na frente. Miscelânea. Por alguma razão, a visão da caligrafia fez um calafrio percorrer-lhe a espinha.